Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o terceiro de uma série de três programas dedicados ao álbum de Aline Calisto, Flor Morena. Abrimos esse terceiro programa com Blá Blá Blá, de Serginho BH. Vai, eu te prometo, não te ligo mais, vá com Deus. Meu coração carece de viver em paz. Razão, mas sou sempre culpada no seu entender. Eu não serei mais seu capacho, não vou mais sofrer. Tenho razão, mas sou sempre culpada no seu entender. Eu não serei mais seu capacho, não vou mais sofrer. Pode levar a mobília, não quero partilha pra não te lembrar. Se a saudade me pega, eu tenho a viola pra me consolar. Em qualquer canto me viro e tiro de letra, não vou me entregar. Mas se você se arrepende, não tente, porque não vou mais te aceitar. Tô cansada de te aturar. Vou pro samba que é meu lugar. Tô cansada de blá, blá, blá. Vou pro samba que é meu lugar. Aline Calisto nos apresenta um álbum inspirado, muito bem produzido, de uma intérprete que diz ao que veio. E que veio para contar no panorama musical carioca e brasileiro. No repertório, grandes compositores disseram presentes. Alguns célebres, outros menos conhecidos ainda, como Peu Meu Rei e Leonardo Reis, com a música Cabila. Confira. Toco tronco de madeira, serve pra tocar, serve pra tocar. Tudo virou samba, um pilé de lá, djembe e sabá. Chá de erva cidreira gosta de acalmar, cura mal-estar. Folha de pitanga, cheiro de baiana quando vai pra festa. Chega vento, é natureza, balança poeira. Imaginou samba de cartola no meio da mangueira. Minha beija-flor, sua mocidade tem uma tradição. Desfilou o amor de braços abertos, sorriso no rosto. Isso é minha canção, isso é minha nação, com amor ao samba. Produzido por Arthur Maia, que também assina os arranjos de base, o disco teve a participação de músicos valiosos, como o próprio Arthur, no baixo, Theo Lima, na bateria, Marcos Suzano, nas percussões, Tiago Delgado, no violão, Alexandre Cardoso, no cavaquinho e muitos outros ainda. Ouça a faixa Cafuso, de Toninho Gerais e Toninho Nascimento. Eu sou da linhagem do povo de Queto. Quem me concebeu me deu seu amuleto. Ensinou a linguagem do vento, que conta o segredo de toda Guiné. Pois é, eu sou também curumim desse verde, por onde aprendi a viver sem parede e a embalar os meus sonhos na rede, trançadas de flor pelas mãos do pajé. Pois é, essa mistura cafuza que tinge meu peito, dá esse jeito que mudo com a imoré. Foi nas malocas que o amor deu um nó tão perfeito, unindo a pele, a palavra e a fé. Eu tenho um pé no Xingu, outro em Aruanda. Nenhum comando, eu me ouço por onde Deus quer. A folha de Tambaitaja enfeita o congá de Ansã. Eu sou do peixe de Emanja e Tupã. A folha de Tambaitaja enfeita o congá de Ansã. Eu sou do peixe de Emanja e Tupã. Ouça mais uma música do novo disco de Aline, Reza Forte, de Rodrigo Maranhão, do Bangala Fumenga e Mauro Reza. Eu vim de lá, de Minas, trazendo ouro, eu trouxe ouro em pó. Jongo e partido, meu samba tem raiz, é fruta boa.